bom bambu? Graciane. Vá provar, não é esses? Destes. Este. Ai, esse aqui é tão bacana. Um rádio. É de uma gravadora. Muito bonita. Thank you. casa no voy. Necesitamos que usted ponga una revisa ahí también. Estaba metido ahí en el negocio. ¿Quieres comer algo? ¿Qué? heladito. Helado, después de esa. De esa malteada bomba que le dieron. ¿Y helado en dónde? Acá.